bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E hoje, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, é todo como todas as quartas-feiras, Portugal em festa, está de volta. E é assim mesmo que se começa bem o dia na minha companhia. Eu sou o Vítor, como vocês já sabem. E estamos juntos até ao meio-dia com a minha música portuguesa de hoje e de ontem. Desde já, peço desculpa que aquele corte que deu, mas foi outra vez o computador. Temos alguns problemas, mas isto tudo se resolve. Sempre com boa música e boa disposição aqui nas antenas da Rádio Arconciel, na sua rádio, na nossa rádio, que seja a Rádio Arconciel, não é? Estou amarrado nessa paz. E espero estar tudo bem por aí. Fica então nas ondas da sua rádio 96.2 FM. Então, boa música, boa disposição é já, com um bom mix bem à portuguesa, com jovem artista Manu. Só pedi ser conhecido. Panela, jornado, camado nela, é isso que ela quer. E que faz parte daquele grupo que se chama Só Jovens. Então, vamos lá, com boa música, boa disposição é já agora. Eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei. Estou amarrado nessa paixão. Eu ganho mais um caminho escondidinho. Ela fala bem baixinho. Seu desejo de mulher, sua pingando, tampa de panela, jornada queimado nela. É isso que ela quer. gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separado e voltando, a gente segue amando entre tapas e beijo. Eu sou dela, ela é minha. Se te queremos mais, se me manda ir embora, veio lá fora, ela chama para trás. Entre tapas e beijos, eu olho e desejo, eu sonho é ternura. O casal que se ama é mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas só falta ela, meu amor, sem ela também é a vida passa e eu sei ninguém que é de você, que nunca mais apareceu aqui, que não voltou para me fazer feliz, que nem ligou. Então me lembrei, não sabia nada. Eu quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. E fez boca a boca, foi aquela pequena. E depois de tudo, quis-me namorar. Novos e 31 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcanciel. Espero estar tudo bem por aí. Então, se querem conhecer melhor este grande artista que eu tive o prazer de conhecer, Emmanuel Manu, podem ir na página Facebook, podem meter Emmanuel Manu, ou no YouTube, Grupo Só Jovem, Emmanuel Manu. Mas ninguém vai tentar que eu te dar. Podem até te dar algum prazer, mas podes até chorar e tu vais ver. Ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos. Eu sei que você vai lembrar de mim. Outro te tocar, na hora até te podes entregar, mas não vais me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no teu coração, na noite fria solidão. Saudade vais chamar meu nome. Eu vou ficar

de angosto, solidão, uma lágrima no olhar. O que é que eu faço se eu não sou dono de mim? A paixão dominou, saudades estão assim. Meu Deus do céu, me mostra agora a saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. O que é que eu faço se eu não sou dono de mim? A paixão dominou, saudades estão assim. Meu Deus do céu, me mostra agora a saída. Sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim. Para me adorar, para me perder em se entregar e trazer felicidade. Estou precisando de amor e de um beijo. Estou maluco de desejo, estou morrendo de vontade. Eu toco tudo, faço qualquer absurdo, pois é ao fim do mundo para encontrar felicidade. Porque a vida sem amor é tempestade, é melhor sem claridade, caminhar é sem destino. Nada do mundo tem sentido sem amor. Chega na tristeza em todo. Nada do mundo tem sentido sem amor. Chega de tristeza em todo e não conseguir. Tem que ter amor, tem que ter amor. Abraço, beijos e carinhos para dar fim à minha dor. Tem que ter amor, tem que ter amor. Dia e noite, noite e dia, toda hora. Tem que ter amor, tem que ter amor. Tem que ter amor, abraço, beijos e carinhos para dar fim à minha dor. Tem que ter amor. Que não dá para explicar. Tem gosto de mel na boca, tem mistério no olhar. Paixão bebe por cheiro, é por ser solidão. Saudade é vinho puro que embriaga o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. De lá dá-se o suspiro, eu de cá desfirma. Eu decaio de lá, delirando de paixão. Tudo lá e eu de cá se chora o coração. Eu decaio de lá, solidão passa no meio. Eu de cá desfirma, eu de cá e de lá. Delirando de paixão, tudo lá e eu de cá. Você chora, coração, eu de cá e de lá. Solidão passa no meio, de lá dá suspiro. Eu de cá desfirma, eu de cá e de lá. Delirando de paixão, tudo lá e eu de cá. Você chora, coração. Dar mais prazer. Eu cobro com um pouco mais o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo.

C'est du soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Não tem ninguém toca, se caminha não dou. Nela muito tempo, mas fez amor. Não tem ninguém toca, se caminha não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vê o meu, não toca, essa cama eu não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vê ninguém, não toca, essa cama eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Chega, não quero mais brigas. Está na hora, vou te pedir. Eu vou te dar o que é meu pra você. Não vamos mais discutir. A geladeira, o vídeo fogão, o carro, a televisão. Me pode levar o que você quiser. Pode levar até o seu coração. Tudo por ela, durma no chão. Mas deixa, não largo mão. Não vendo, não toque, se cama eu não dou. Nela há muito tempo, acho que fiz amor. Não vendo, não toque, se cama eu não dou. Ela tem cheiro, cheiro desse amor. Chega, não quero mais brigar. Está na hora, vou decidir. Eu vou te dar o meu pra você. Não vamos mais discutir. A geladeira, o vídeo fogão, o carro, a televisão. Me pode levar o que você quiser. Pode levar até o seu coração. Tudo por ela, durma no chão. Mas dessa cama não largo mão. Não prende, não troca, essa cama eu não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não prende, não troca, essa cama eu não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Não vende, não troca, essa cama eu não dou. Nela há muito tempo a gente fez amor. Não vende, não troca, essa cama eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem um jeito, cheiro desse amor. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Andei pela rua, encontrei alguém que andava só, triste sem ninguém. Não tenho o seu nome, sem imaginar que assim de repente fosse me apaixonar. Buonasera, Angelina. Buonasera, I love you. Buonasera, Angelina. Buonasera, love me too. Se um olhar tão lindo, belo como a flor, despertou em mim quer que eu ande, aonde quer que eu vá, olho no horizonte, começo a lembrar quanto eu te amei e dei meu coração. Louco de saudade, canto esta canção. Buona sera, Angelina. Buona sera, I love you. Buona sera, Angelina. Buona sera, love me too. Buona sera, Angelina. Buona sera, I love you. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Esta pria acabar e tenho tive aqui o prazer de vos apresentar Emmanuel Mani, um grande amigo meu, com o grupo São Jovem. Eu não quero um grupo de Trás-os-Montes, mas já que estou à hora. E um grande artista, podem acreditar. E depois passávamos aquela página de publicidade e sempre boa música, boa disposição, isto tudo nas antenas da Rádio Arconcelo e na sua emissão Portugal em Festa. Que me têm dado um forte abraço. Obrigado, gente querida. Nunca me esqueço da vida. Um forte abraço. Não sei quando vou voltar, por isso é que vou deixar um forte abraço. Obrigado pela magia da vossa companhia. Um forte abraço. E adeus, adeus. Eu não quero ir. Já que chegou a hora, aqui tens este meu laço. E adeus, adeus, vos deixo um carinho. Para as mulheres do beijinho, nós homens um forte abraço. Obrigado, povo honrado, pelo apoio que me tenham dado. Um forte abraço. Obrigado, gente querida, nunca me esqueço da vida. Um forte abraço. Não sei quando vou voltar, isso aqui vou deixar. Um forte abraço. Obrigado pela magia da vossa companhia. Um forte abraço. E adeus, adeus. Eu não quero ir embora, mas já que ça. Vous êtes

da Jorge e 33 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. Espero estar tudo bem por aí. Vamos lá passar para a primeira dedicatória de hoje. E é da parte do meu amigo Lourenço, para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, sem esquecer os animadores aqui da rádio. Então vamos lá com o risinho de Panacova, festa dos animais. Novo trabalho de quem Rubano Rodrigues nessa encosta, saudades e recordações. No cantinho do jardim, naquela noite da lua cheia, minha casinha, pedaço de mim, saudades da minha aldeia. Eu também saudades tenho da igreja e suas escadas, o caminho da escola, os namorados às janelas, paisagens, recordações. Lembro-me dos traquinas, tudo aquilo que não...

vamos lá para outra dedicatória da parte da Manuela para o Sonami Polina, com os grupos Capa Negra aqui da região sempre a bombar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, que ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só vos resta começar a outra dedicatória diretamente de Portugal é da parte da Graça para as suas primas que estão aqui em Orleans. Um grande beijinho, um grande abraço a elas. Sozinho no carro ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia entre o sol e o Até ao

seguimos agora com Tony Careira e Susana, meu primeiro amor. E foi pedido da minha amiga Rosi, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. E quem não se lembra do primeiro amor? Como a lua e o sol estão em tudo que nós vivemos, assim é o amor. Agora vai para todas as mamães do mundo. Mãe, te escrevo uma carta de um lugar onde poucos entrarão, onde tu vais viver para sempre

vamos lá passar com a música mais ambiente e vamos lá para outra dedicatória da parte de Jerome para sua mãe, sem esquecer o animador. E vamos lá com o Tiro Liro Liro. Emmanuel Manilho foi pedido da parte de Jerome, então. Esta terra foi criada, fui mata com paixão. Hoje vivo na cidade, mas que um grande confusão. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Liro. Nunca perca sem cabeça, já dizia a minha avó. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Liro. Nunca perca sem cabeça, já dizia a minha avó. Era criança, nunca mais eu vou voltar. Além é que eu gosto tanto, que estás no coração. Para mim tudo é tão lindo, que eu vivo nesta canção. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Ló. Nunca perca a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Ló. Nunca perca a cabeça, já dizia a minha avó. Correr das fontes, esta terra foi criada, comi massa com feijão. Hoje eu vivo na cidade, mas que grande confusão. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Ló. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Olha o Tiro Liro Liro, olha o Tiro Liro Ló. Nunca percas a cabeça, já dizia a minha avó. Mais outra dedicatória da parte do meu amigo Cristóvão Dias, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para todos o pessoal que o conhece, sem esquecer o animador Ruben Aguiar, a música do Gago. Ele dizia assim para a sua amada, de uma canção que dizia assim: Nunca gostou de mim. E só me mijou, me fora. Eu que te fui futuramente. E metestes no concurso de freiras. Me tornaste uma pupura e donzela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que

Zé do People, Ruth Marlene, leves uma galheta. E foi pedido do meu amigo Zé, então, para todo o pessoal que o conhece, pois sem esquecer o animador. Lá vai pirou, vai, que bela roupa tens. Fica-te bem, mas eu ficava melhor. Tens tanta cura. E eu, da minha parte, desejo as melhores. Tu já pedi como é pior. Oh, baby, tu põe na lheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sempre está sem que nada. Tu dás esta lava, tu dás esta lava. Conheço bem os homens do teu tipo. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Carga. Festa se acaba por hoje. Mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia, como sempre, a melhor música portuguesa. De ontem e de hoje. Foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Obrigado a todos os telefonemas que recebi. Hoje tive o prazer de receber muitos telefonemas. Nem só as dedicatórias, telefonemas à parte para me desejar os parabéns. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado, não há palavras. Dos meus 36 anos já estou jovem. Onde é que eles estão? Sou em ti. Não sei explicar o que me aconteceu, mas dia após dia meu coração é mais teu. Não, estou a brincar. 36 anos, jamais ao tempo, já ao tempo. Mas é bom tempo, não é? Pronto, o que importa é ser feliz hoje em dia. Eu, para mim, estou feliz de estar aqui com vocês. Com imenso prazer. Obrigado, muito obrigado. Acho que o telefone, que seja o telemóvel, o telefone aqui da rádio, até derreteu, derreteu. Pronto, para mim eu já disse tudo, mas logo à tarde não estará cá a Glória, isto é que é passar férias, isto é que são férias, não é? Mas a partir da manhã de manhã, a partir das 9 horas, Voz de Portugal com os mil. Mais lá para a tardinha, a partir das 6 até as 20 horas, vamos a musical com a Silvia. E logo para entrar um bom fim de semana forte com o Lourenço. E a partir das 5 horas até as 19 horas com a Neves Descoberta. Entramos já no fim de semana com o sábado, Portugal no Coração com a Cristina. E domingo, logo de manhã cedo, lá para as 8 horas, cantar do Galo com o Sonho Fortes. E ele tem fã de sangue com o Lionel e com o Jerome. Até quando vejo o mar, eu penso em ti. Fish! 2, 1, base. Ven conmigo, yo quiero ficar contigo pa' siempre bailando. 2, 1, base. Diz-me tudo aquilo que eu quero ouvir. Este amor te deixa louquinha demais. Tu és a princesa que me faz sorrir, aquela menina que me faz sentir. Esse corpo louco me faz delirar. Baila, vem comigo, vem comigo, baila. Vem comigo, vem comigo, baila. És meu coração. Baila, vem comigo, vem comigo, baila. Vem comigo, vem comigo, baila. És minha tentação. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Vamos ver o sol. Vamos ver o mar. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Meu coração quer namorar. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Vamos ver o sol. Vamos ver o mar. Aquilo que eu quero ouvir. E este amor te deixa louquinha demais. Tu és a princesa que me faz sorrir, aquela menina que me faz sentir. Esse corpo louco me faz delirar. Baila, vem comigo, vem comigo, baila. Vem comigo, vem comigo, baila. És meu coração. Baila, vem comigo, vem comigo, baila. Vem comigo, vem comigo, baila. És minha tentação. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Vamos ver o sol. Vamos ver o mar. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Meu coração quer namorar. Anda, vem comigo. Contigo pra sempre bailando. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Vamos ver o sol. Vamos ver o mar. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Meu coração quer namorar. Anda, vem comigo. Anda, vem bailar. Vamos ver o sol. Vamos ver o mar. Anda, vem bailar, bailar. Meu coração te quer namorar. Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Numa altura em que vários países têm anunciado o envio de tanques Leopard para reforçar as forças armadas ucranianas, o Kremlin garante que estes carros de combate vão ser reduzidos a cinzas durante a invasão da Ucrânia. E em última hora, a Alemanha acaba de dar luz verde para o envio destes tanques.